balança. Vou aguentar o balanço. Quem espera sempre alcança. Eu espero e não me canso. Cantando a gente avança, para depois ter descanso. Cheguei trazendo esperança, cantando em tempo de avanço. Afirme o pé, companheiro, bambei o nó da gravata. Nós vamos cantar um pagode, que chegou na hora exata. Por aí tem uns caboclo, quando canta me maltrata. Eu vou dar minha resposta, que não é muito pacata. Vou tratar meus inimigos do jeito que eles me tratam. Eu nunca vi pro sertão e pra cidade. Nunca vi guerra sem tiro e nem cadeia sem grade. Nunca vi um prisioneiro que não queira liberdade. Nunca vi mãe amorosa de um filho não ter saudade. Para o alto eu nunca posso parar. Comigo é no 9999, eu vou contar. Meus versos têm 99, nenhum 9 vai faltar. Eu vou dar o resultado que os 99 dá.